som do shopping, a semana do Natal. Uma cartinha amassada na entrada principal. Li a primeira linha, não vi isso nenhum mal. A criança que escrevia, o Papai Noel pedia um presente especial. Minhas roupinhas surradas, mas ainda dá pra usar. Mas o que eu queria mesmo, isto eu queria ganhar. Se o Senhor não se incomoda, uma cadeira de rodas mãe passear. Peças de rodas macias e no plano sai rodando. Quando chega nas subidas, eu mesmo vou empurrando. Quero ver mamãe sorrindo, quero ver mamãe passeando. E na noite de Natal eu vou ficar no quintal a noite inteira esperando. Deixei a carta e chorei, e fiquei indignado. Nela não tinha endereço, e ninguém tinha assinado. Somente no rodapé tinha um retrato gravado. Eu moro lá na favela, a semana inteira muito triste, aborreci. Mas na noite de Natal falaram no meu ouvido. Quem escreveu a cartinha foi um menino sofrido, mas hoje ele está feliz. As casas André Luiz atendeu o seu pedido. Tchau, tchau.